013, informação de tráfego por 3, setor do circuito da 10, autorizado decolagem, ventura 20 graus, 171. Iniciando decolagem, sem tráfego no 0120. Autorizado em Gerabase, continuando no 0. Autorizado em Gerabase, reportará a cidade 10 do 5-0. Decolada 103, chama o controle 1208. 308, ou 6003. Boa tarde. Vai fazer o novembro, vai ser para 1.000 países. Eu gosto de usar o professor. Juliette Golf da corda presente. Golf, Juliette Golf, autorizado decolagem comprou a norte 500 pés, ajuste 109, vento 120 graus, 15 nós. Golf e Juliette Golf, devido a tráfego com prioridade aproximando direto para a final da 1 no 7, segue com proa nordeste aguardando autorização para approach. Negativo, para o abordar, chegou na autorização para SR de Avenida. Possibilidade da Prodelé para presente? Autorizada nessa, voo 2093. Prodelé, voo 2093. Do farol de Itapuã? Direito Itapuã, Olimpo 06. Quando fizeram a meia, mantenha 1.500 pés. Isso é. Aproximadamente 4 milhas, à sua esquerda, seguindo para a sinal da 7. Acente, o Golf está mantendo a prova. Golf Juliette Golf, reporte com o visual, contrato. Vai reportar com o visual, Golf Juliette Golf. Sou a Patanga Eco de Novembro, da presente autorizado, final da 17, ajuste a 0019. Informação de tráfego, aproximadamente 400 pés. Um helicóptero, reporte visão o mesmo, afastando o rumo no nordeste, aproximadamente 3 milhas. Juliette Golf segue em direção ao SK, chama o controle, 120 do sinal, Golf. 150, grato, um bom final de semana, Golf Juliette Golf. Controle de salvador, eu sou Papa Romeu Golf Juliette Golf, está na principal de asa, nas duas curtas, eu sou da 17. Papa Romeu Golf Juliette Golf, passa de volta. O local de pouso. Vai reportar do alto. Golf de Açores. Olimpo 06, consegue chutar a base curta para 1-0? Negativo. 1-0-6, autorizado em gerar base direita, faz curta, reporte final 1-0. Good afternoon, continental approach, stand by Lane Cruz, altimeter 71019 from traffic, Papa 3, making circuit 10. 1019, go 255. Olimpo 06, Está presente, faz 360 com curva pela direita, reporte recepção no perna do vento. 360 pela direita, reportará o vento. Avião no 41, desce para 2500 para o eixo, navega no nome estacionado em restrição de altitude em Leveste. 2500, continuada restrições de altitude, o chefe em avião no 41. Pode passar aqui no QAF, tem dois pessoal. Going 255 on the ground at 28, right 121 this morning. Right 121 this morning, and I'm going 12555. Aqui no Sino Alfa, para seu pensamento, curve a esquerda na proa 055, limite a 280 VR em Salvador, dos terminos de voo 050. Pé 315, autorizado, pouso, pista 1-0, 21-2, 0 graus, 1-3-9. 6-3-1-5, livre pouso. Aqui no seu alto, confirmando que a vetora se aceitará de seu conhecimento. Puxa 9-3-2-0, essa é a identificação dessa via chegada do Bombeiro 1 para a linha de Bombeiro 1-0. Reportando questão de identificação, deixa eu ver se está bom na zona para o nível de voo 070. Utilizado o Xerme 141. Xerme 141, deixa eu ver o que eu tenho no momento da sua. Arremeteu no ar, Olimpo 08. Olimpo 06, arremeteu aos 32. Curve à esquerda. Reporte perna do vento na 10. Sei, curva à esquerda, reportar a perna do vento. 1.500 pés, Olimpo 06, para a posição. Gente, Olimpo de 1.2 agora, final da 1.0, número 2 para pouso, Olimpo 06. 06. Correção a dúvida, Xerme 141, final da 1.0, estabilizado. Xerme 141, boa. Autorizado pouso, pista 1.0, vento 1.2, aeronaus 1.4 nós, informo P3 da Força Aérea, ficando no circuito da 1.0. Cliente, livre pouso, Xerme 141. Dia 320, autorizado direto e TAP. Terra 200, 800 pés, visual coronavírus nacional, Olimpo 06, para a próxima. Olimpo 06, prolongue perna do vento, aguardando para a gera base. Onde aguarda o Olimpo 06? Autorizado, gira base, é a ponte final, né, gira base, gira base, gira base, gira base, gira base, gira base, gira base, gira base, gira base, gira base. Sinal baixado travado, Olimpo 06, posição. Oceania 141, no solo 37, velho direito, chame o solo, 121, desse mano, viu? Direito 19, em ano patrono. Único 06, continua a aproximação, mas pista livre, ajuste na 018. Guarda, pista livre, ajuste na 018. Autorizado pouso, pista 1-0, ventana 3-0 graus, 1-5 nós. Pouso, pista 0, Romeu Mike Sierra Golf, autorizado, tá? Reporte na Romeu, ajuste na 08. Eu acho que eu fiquei autorizado a senhora mesmo, apostado. 2771, letra só para sequenciamento, com direito na proa 035, limite é radial 270 no verso. Direita 035, limite a 270 de Salvador. Direita na Delta. Confirmação. Escuta, agora que é transferido para a sua frequência, passa uma outra marca e está com a freio baixo checado. Quilo, quilo alfa, autorizado pouso, pistão na 0, vento na 3, 0 graus, 1 na 4 nós. Autorizado pouso, pistão na 0, quilo, quilo alfa. Papa Tango Eco, virou quilo, chame o solo em 1, 2, 1, no decimal 9. Sistema direto 3.018, ajuste, 4, 4. Então, vamos autorizar a sinal Alessa 310, com possibilidade. Porta não estabilizada, Alessa 310, hoje eu meia 320. 2771, com direito na pro 040, isso é confirmado no meu. 0420, lote 2771. Mike, se a Golf foi fechando o controle, após decolagem, irá manter proa até 3 mil pés. Chamando a 226, revisa para 22, avance. Possível. É um tanque 378, Estou chegando de 3378. De 3771, 300, não, outro meu telefone, X-Ray, como zero, como privilegiado. Você está achando os azuis, você está achando? Eu vou 3771, eu vou para 2006. Eu vou chamar zero. Seja 7-0-0-8, azul 2771. Eu tenho autorizado o segmento elétrico que foi visto no 01, ajuste agora no 019. Estamos 019, autorizado azul 2771, repetição autorizado. Eu chamei minha 2626, 23, meu pai, ajuste no 019. Cancelada a inscrição de altitude em Ibaque. Azul 442, avisa para 2201. 442, para nível de voo 050. Cancelado 44. Entrega 44, se não tem nenhuma noite, deixa eu falar 5. 8954. Boa tarde. para 2, meu pé está achando sobre nós. Sino Sul Alfa, autorizado o cruzamento da pistola 7 com a faixa acionar frequência livre. Tango Oscar do Esquilo, decolado 5-2, chame o controle, 1-2-0, decimal 8-9. 1-2-0, decimal 8-0, Oscar do Esquilo. 2771, autorizado o fundo, pistola 0, ventura 2-0 graus, 1-4-9. Segura, repetiu o vento, azul 271. Azul 2771, afirma o vento 1-2-0 graus, 1-4-9. Papa Tango, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, Cairo Lourenço, para Salvador. Controle da Restrição, decolagem 3205. Devido ao sequenciamento, ok? Tanto para decolagem quanto para pouso, o show próximo para decolagem. Paulo Leão, Mike Serra Golfe, plano IFR cancelado aos 1654, suba para nível 105 em condições de jato. Você autorizaria o Vava Pato, por favor? Obrigado, Mike Serra Golfe. Vava Pato, obrigado. Papatando e Atomo Bravo. Essa lá decolou de Serra de Delta Lima, capturou de Serra de Atomo, 4 a bordo. Atomo Bravo, confirma de perigosamento. Gente, o Atomo Bravo mantém-se em condições visuais 500 pés, autorizado o cruzamento entre 5 e 1 devido ao armazém em aproximação. Reporte quando visual com a RNG. Cliente, Bravo. Estabilizado, passando externo, 6226. Chama 6226, torre em 1-1-8, decimal 95. 1-1-8, nosso 100 gramas. Torre Salvador, boa tarde, 6226, do Xené, passou externo. 6226, continua a aproximação, aguarde, pistão 0 livre, ultima 1-0, 1-8. Estimativa, guardado, pista livre, prosseguindo 6226, do Xené. Tira para 4 mil pés, o Embraer 190. 1219 vai chamar, obrigado pelo excesso de ônibus. Mantém de tráfego posição 2 horas e 8 milhas, rumo sudoeste, mantendo 3 mil pés, Antiarro 208. 2008, desce para 4 mil pés, ajuste no 08. Autorizado, azul 4422. Azul 4422. Direita para 2010, autorizado final do procedimento pela SEC, reporte confiabilidade. Estará estabilizado, azul 4422. Cruzando 60 para 60, voo 2008. Azul 0008, autorizado, descida para 4010, ajuste na 08. 4128, voo 2008. Tá, senhor, óbvio, estou. Gente, para passagem de tráfego autorizada na EMAT 0, tá 3805. 3805, beleza, inicialmente. Alpine de EGIS para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre em 1-8 do sinal 95. Boa noite, Alpine de EGIS. Controle mais para a Golf, solicita 15 graus à esquerda para correr para a direita. Para a informação. Cruzado de direito, mais para a Golf. Golf. Para o continente de aproximação, agora de pistola 0 livre, altímetro no 0, no 8, até iniciar a rolagem agora da pistola 0. Sr. Instalador, boa tarde, eu estou passando o Vitor de Juliette. Vitor de Juliette, autorizado sinal da 7, já pode passar na Enrimar, altímetro no 0, no 8, tráfego agora na sinal da 0, Boeing da Gol, aproximadamente 5 milhas fora da pista 0. Vitor de Juliette, autorizado sinal da 7, a visual que a nave na final da 0, reportará através do Enrimar. 9-64, informa o tráfego 12 horas, 3,612 milhas, no sudoeste, cruzando 060 em subida para o nível 1,05, no Charlie 208. Vamos autorizar para 7, Uriete. Gol 1885, fala o tráfego de posição 10 horas, 2, 3 milhas, rumo noroeste, cruzando 0504 e subir da UAS 772. Vamos 964, mantendo o filho para o nível de voo 120. Até 120, 964. Solo 07, backtrack, compate 4 autorizado, é forte de lugar no dia 3 de julho. Esquerda na 0, aguarde o último voo passando por 7%. Esquerda na 0, aguarde o voo para interceptar, voo 1885. Voo 965.